André Civis, o moral de Igor. Bruno Rancaro na guitarra de boleiro. Chegou o momento dele, Bruninho. Ele gosta dessa viola. Essa viola, papai. Geral metendo. E oh, que mina maravilhosa. Eu te curtiu com sua boquinha rosa. De short curtiu. Aí, e maravilhosa, short curtiu com sua boquinha rosa. De short curtiu com sua boquinha rosa. A menina de rosa, roça, roça. A menina rosa, roça, roça. A menina de rosa, roça, roça. A menina, chegou o momento, bebê, vai, mãe. Roça, roça, roça, oi. Roça numa louca, roça. Roça, roça, roça, roça, roça, roça, roça, bebê, não demora, vai comigo, vem, bebê, vem, mãe, vem, vem pro Magnal, roça, roça, oi, roça, roça, roça, roça, roça, roça, roça, roça, roça, roça, oi, roça, roça, roça, roça, roça, roça, roça, roça, curtiu com sua boquinha rosa. Que short curtiu, ô mãe, ô, que mina maravilhosa. Short curtiu com sua boquinha rosa. Que short curtiu, prepara, bebê, vai, mãe. A menina de rosa, roça, roça, oi. A menina rosa, roça, roça. Andar de amarelo não, andar de branco não. Oi, a menina, chegou o momento, e agora, mãe? Roça, oi, roça, roça, roça numa louca. Oi, roça, roça, roça numa louca.